sentindo. Só por não poder te ver chorando. Te amo, espanhola. Te amo, espanhola. Se for chorar, te amo. Te amo, espanhola. Te amo, espanhola. Se for chorar, te amo. Sempre assim cai o dia e é assim. Cai a noite e é assim. Essa lua é sobre mim. Essa fruta é sobre o meu paladar. Nunca mais quero ver você me olhar sem me entender em mim. Eu preciso lhe falar. Eu preciso, eu tenho que lhe contar. Cai um dia e é assim. Cai a noite e é assim. Essa lua sobre mim. Essa fruta sobre o meu paladar. E nunca mais quero ver você me olhar sem me entender em mim. Eu preciso lhe falar. Eu preciso, eu tenho que lhe contar. Te amo, espanhol.